Cesar De Lucchi. Só me liga fora de hora, vem precisando com emergência. Quando tá com trauma de love, eu sou o seu doutor da carência. Pensa que eu tô de plantão, 24 horas à disposição, tô amando. Mas você me ganha no papo e lá vou eu pro colchão. Eu vou te dar amor. Eu tenho a receita do prazer e no meu cobertor você só tem alta quando amanhecer. Eu vou te dar amor. Eu tenho a receita do prazer e no meu cobertor você só tem alta quando Só me liga fora de hora, vem precisando com emergência. Quando tá com trauma de love, eu sou o seu doutor da carência. Pensa que eu